daquele que é rei da glória. Quem é esse rei da glória que me abraça com amor e com falar suavemente?